Zeca, meu vaqueiro, meu patrão. Olha a moça caipira, negão, faz amor. Essa também tem história. Ouça, eu não quero ir embora. De certas coisas eu não abro mão. Você sente saudade da cidade, moça. Eu não reto o pé do meu sertão. Moça, seu lugar é diferente. Tem asfalto, prédio alto e tem metrô. Mas eu já estou acostumado, minha moça, com a vida de um simples lavrador. Sou amigo das estrelas, falo com a natureza. A terra é meu primeiro amor. Nela eu vou plantar o milho, nela eu vou criar meus filhos. Me aceite como sou. Ninguém pode mudar o caipira, moça. Nem mesmo amor que sinto por você. Porque o caipira da cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Ninguém pode mudar o caipira. Nem mesmo amor que sinto por você. Caipira da cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Porque o caipira da cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Dá um boia carinho, meu vaqueiro é, dá um abraço, meu menino. Só seu lugar é diferente. Tem asfalto, prédio alto e tem metrô. Mas eu já estou acostumado, minha moça, com a vida de um simples lavrador. Sou amigo das estrelas, falo com a natureza. A terra é meu primeiro amor. Nela eu vou plantar o milho, nela eu vou criar meus filhos. Me aceite como sou. Ninguém pode mudar o caipira, moça. Nem mesmo amor que sinto por você. Porque o caipira da cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Ninguém pode mudar o caipira, moça. Nem mesmo amor que sinto por você. Caipira da cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Porque o caipira da cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver.